da Inglaterra. Letra A, Henrique VIII. Letra B, Charles III. Letra C, James II. Ou letra D, George VI? Letra A. Letra A, Henrique VIII, tem certeza? Letra A. Muito bem! Clayton Costa escolheu a letra A, Henrique VIII. E a resposta está... correta! Olha aí, bicho, finalmente acertou uma, hein? Mas ainda Clayton Costa está em desvantagem, porque o placar está favorável para o Yuri Rafael. 20-10, neste momento, Yuri, se terminasse agora, neste exato momento, Yuri Rafael ganharia, mas nós ainda temos a reviravolta, é a etapa da morte súbita. Quem errar, perde tudo, você não pede por esperar, nós vamos dar um salto no tempo e no espaço, e daqui a pouco estamos de volta com as emoções finais do Quem Quer Ser o Endividado, dia de decisão, temporada 2024. Quem se sagrará vencedor, você vai saber daqui a pouco. Muito bem, de volta aqui com Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice em seu programa final da temporada 2024. Meus amigos, a emoção do início ao fim, até agora quem está na frente, quem está se dando bem é Yuri Rafael de Oliveira, direto do estado do Ceará, ele que está com 20 reais, e o nosso querido Clayton Costa, desafiante de hoje do estado vizinho Rio Grande do Norte, está mal, está só com 10 reaisinhos, mas agora é a etapa da morte súbita. O primeiro que errar a pergunta perde tudo. Então, muita atenção no enunciado, prestem bastante atenção nas alternativas, porque todo deslize pode ser fatal. Como Yuri Rafael começou a primeira etapa, agora quem começa é o Clayton Costa. E aí, Clayton, tá gostando do programa? Tá bem emocionante, de verdade, viu? E agora quem vai começar esse bloco sonho é que fica mais emocionante ainda. Mas vamos Deus. Lá. Torça para que saia uma pergunta boa. Sua próxima pergunta é esta. De que cor é a caixa preta de um avião? Letra A, laranja. Letra B, preta. Letra C, cinza. Ou letra D, azul? Laranja. Letra A, laranja? Sim. Muito bem, Clayton Costa escolheu... Eu não sei aonde, mas é. Muito bem, Clayton Costa vai de letra A, laranja. E a resposta está... correta! Agora, por que a caixa preta não é preta? Porque justamente a cor laranja, né, ajuda na hora de identificar se o avião cai no mar ou numa área de montanha, uma área de mata, a cor laranja se destaca e fica mais fácil aí de recuperar as informações do avião acidentado. Então, agora, continua tudo igual. Você ainda tá com 10 reais, Yuri Rafael ainda está com 20 reais, mas se o Yuri perder, você, Clayton Costa, se sagra campeão da temporada. Então, Yuri, vamos agora pra nossa próxima pergunta. Eita, que a batata esquentou pro meu lado. calma, bora lá. A sigla DANF é relativa a qual desses documentos? Letra A, nota fiscal. Letra B, passaporte. Letra C, carteira de motorista. Ou letra D, escritura de imóvel? Com aquela tensãozinha, eu vou chutar na letra A, nota fiscal. Yuri Rafael escolheu a letra A, nota fiscal. Lembrando que se você errar, Clayton Costa se sagra campeão. Se você acertar, você ainda tem uma sobrevida. E a resposta está... correta! A DANF é a nota fiscal, né? Eu tenho asco do pessoal que fica pedindo, ah, CPF na nota, quer botar CPF na nota? Não, eu não quero botar CPF na nota, entendo de uma vez por todas. Mas o que importa é que continua tudo igual, 20 reais pro Yuri Rafael, 10 reais pro Clayton Costa. Clayton, sua vez, sua próxima pergunta é esta. Agora a batata veio pra minha mão, viu? Em que estado da matéria se encontra o gás de cozinha? Letra A, sólido. Letra B, líquido. Letra C, gasoso. Ou letra D, plasma? É letra C. Letra C, gasoso. Tem certeza? Eu não. Você vai de letra C, gasoso, não é isso? Mas letra C. Muito, muito bem. Clayton Costa escolheu a letra C, gasoso. E a resposta está... errada! A resposta certa era a letra B, líquido. É gás liquefeito de petróleo. Ele é armazenado na forma líquida e só vira forma gasosa quando você liga o fogão. Yuri Rafael de Oliveira se sagra campeão da temporada 2024 do Quem Quer Ser o Endividado. Comemora, Calcaia, comemora, Brasil. Ganhou 30 reais. E Yuri Rafael é campeão da temporada 2024, senhoras e senhores. Uma temporada que eu nem imaginava que ia sair do papel, mas que no final das contas deu tudo certo. Amém, aleluia, graças ao bom Deus, embora não sejamos dignos. Vamos começar falando com quem perdeu. Cleiton Costa, meu amigo, você perdeu, rapaz. Mas como é que foi a experiência? Aproveita, faz teu jabá, divulga aí a WRB, que é uma excelente rádio, parceira nossa de longa data. Faz teu jabá, o espaço é seu, vai lá. Pra mim foi uma satisfação participar do programa, a primeira participação minha no programa, na verdade, né? No quadro que eu já venho acompanhando há bastante tempo. Foi uma emoção maravilhosa. Desejo os parabéns aqui pro grande Yuri, né? Grande Yuri, um abraço pra você. Show de bola. E a WRB tá no ar aí tocando o melhor da música, informação principalmente. É isso. A gente se encontra aí. Muito bem. Deixa teu Instagram pro pessoal te seguir também. Olha, meu Instagram, ele é mais pessoal, mas eu dou uma olhada no perfil da pessoa. Quem quiser pegar junto lá, a gente faz aquela amizade legal. Cleiton Costa Oficial. Muito bem. Cleiton com K e Y. Muito bem, bem lembrado. Valeu, Cleiton, viu, pela disponibilidade. Tamo junto sempre. Abraço aí ao pessoal de Natal que nos acompanha pela WRB, todo o estado do Rio Grande do Norte, que nos dá uma audiência massiva. E vamos agora falar com o ganhador, o vencedor da temporada, Yuri Rafael de Oliveira, meu querido. Coração lá em cima, batendo forte. Qual a sensação, cara, de ser o campeão da temporada 2024 e estar no panteão dos campeões do Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que previa a burrice? Meu amigo, se teve uma coisa aqui que teve menos foi burrice, assim, modéstia à parte. Mas enfim, é para mim uma grande alegria, uma satisfação estar não só participando pela primeira vez deste quadro, mas também vencendo nesta minha primeira participação. Olha, é muito, muito gratificante, assim, eu me sinto, embora que seja tudo uma brincadeira, eu me sinto muito honrado, muito feliz, assim, de ter ganhado, assim, de ter enfrentado outros concorrentes que também tinham baita conhecimento, e é isso, Ian, eu só tenho a agradecer a você, agradecer ao programa, agradecer a toda essa oportunidade, toda a você estar construindo, ter idealizado, assim, esse grande projeto, que não só o quadro Quem Quer Ser Endividado, mas também a Bodega do Maguila como um todo. Enfim, é um programa de muito sucesso e eu desejo que dure assim por vários anos, assim, que tenha vários sucessos aí por todo o Brasil, pelo mundo também. Enfim, muito obrigado, forte abraço a todo mundo, a minha família, meus amigos. Meu Instagram, @ Yuri Rafael de Oliveira, Yuri com Yuri é Y-U-R-I, e o meu perfil no Twitter, que eu jamais vou falar X, é Yuri Rafael 92, Y-U-R-I. Enfim, muito obrigado aí, que vocês tenham um Natal, um fim de ano, um 2025 abençoado e tudo de bom pra todos nós. Muito obrigado. Amém, meu querido, pra você também, pro Cleiton, pra todo mundo que participou da temporada 2024. Quero agradecer sempre pela disponibilidade, pedir desculpas desde já pelo enchimento de saco, viu? Mas eu fico feliz que todo mundo tenha se divertido participando aqui do nosso quadro. Quem sabe em 2025 a gente tá de volta com Quem Quer Ser o Endividado. Tanto Yuri como Cleiton estão convidados a participar novamente, e você também de casa, já vai se preparando, viu? Porque o jogo de perguntas que premia a burrice tá de volta ano que vem e eu quero você de casa aqui comigo no estúdio Jurandir Mitoso, tá certo? E daqui a pouco eu tô de volta, depois do intervalo, com muito mais coisa, muito mais música, lereado, abraços pro povo. Então nem sai de sintonia, é só dois minutinhos e já que eu volto com você, sai daí não. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Que o menino Jesus possa reinar em vossa vida, em vossos corações, e que a paz do príncipe da paz possa reinar em vosso meio. Amados e queridos ouvintes da Maturia FM, eu sou o Jonatas Barbosa, apresentador do programa Manhã de Paz, e estou passando por aqui para desejar um feliz Natal e boas festas. Que Deus te abençoe. Prefeitura Municipal das Vertentes, através do Departamento de Limpeza Urbana, comunica a todos que, em virtude dos feriados de fim de ano, não haverá coleta de lixo nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2025. Agradecemos a compreensão de todos. Atenciosamente, Bill D'Souza, Prefeitura Municipal das Vertentes, cada vez melhor. Acesse nosso site www.maturifm.com.br. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Maguila. Estamos de volta aqui na nossa bodega do Maguila para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica, sempre ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela audiência, pela participação. Pessoal, lembro mais uma vez que o nosso Bodega Zap, para você mandar mensagem, para você mandar áudio de até 30 segundos, é esse. Anote, salve nos seus contatos. Fala, Mr. Eibar. DDD 89 99992-7022. Valeuzaço, Mr. Eibar, e um feliz ano novo 2025 de muita saúde, dinheiro no bolso com as suas gravações, claro que é o que a gente sempre quer, né? E esse novo ano, Mr. Abraham, eu vou perturbar o senhor pra você gravar mais vinhetas aqui pra nosso programa, tá certo? Enfim, meus amigos, é aquela coisa, o ano que se passa é bom pra uns, é ruim pra outros, varia muito da perspectiva de cada um. Posso dizer que em termos gerais, linhas gerais, 2024, pra mim, José Silva Maguila, foi bom, né? Porque eu tive a coragem de mudar de cidade, de buscar novos ares, de buscar uma melhor estrutura até pra gente fazer o nosso programa. Conheci gente bacaníssima, né? Que me abriu as portas, mesmo sem me conhecer direito, né? Inclusive eu quero agradecer aqui imensamente ao Carlos, ao de Assis, a toda a equipe da FM Verona, que sempre foi muito solícita pra comigo. Pra você que não sabe, a FM Verona é a rádio que eu tô gravando aqui o nosso programa agora, né? Em Teresina. Antes eu gravava no meu quarto, no estúdio improvisado no meu quarto lá em Fronteiras Piauí, e hoje eu tô aqui numa estrutura mais profissional, mais ajeitadinha, tentando entregar um programa de qualidade para todos vocês. Mas se a parte técnica é uma maravilha, a parte falada muitas vezes deixa a desejar. O tanto de vezes que eu gaguejei, o tanto de vezes que eu errei palavra, comi letra, travei e explodi em crise de riso fazendo esse programa, não tá no gibi. E eu separei alguns desses trechos para vocês verem que nem todo mundo é perfeito, só Cristo é perfeito. Eu mesmo não sou, ninguém é, nenhum ser humano é. E pra gente desopilar um pouco também, rir um pouco, rir da nossa cara mesmo, porque quem tem a mente evoluída a ponto de rir de si mesmo, não teme mais nada na vida, tá preparado para toda e qualquer adversidade, não é verdade? Então, com vocês, pra sua alegria e pra minha tristeza, o Falha Nossa da Bodega do Maguila 2024, solta de Assis! Pronto, gravando? Aqui na melhor rádio, na melhor web. Tá saindo nesse microfone aqui mesmo, né? Antes da gente ir. Eita. Não tem pra onde correr. É recomeçar do zero. Milhão também, bro. Gravando que. Só gravar aqui a palavra-chave? Tarararan, taratatum, tum, tarararan, taratatum, tum. Milhão também, bro. Milhão também, pessoal da. É o que você vai saber daqui a 2 minutinhos ou um pouquinho mais, dependendo. É o que você. Não. Eu vou só regravar aqui. Porque eu percebi que faltaram os áudios do pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pediu a música de Márcia Ferreira, Cravo e Canela, dedicando para os telespectadores. Tá sabendo legal, fiote. Aos ouvintes, né? Web espectadores são das web TVs, mas a gente nem tá mais passando lá, né? Porque eu tô sem tempo de mandar o programa para lá. Mas, enfim, peraí, vou regravar aqui. Doutor Bizonho, episódio 163, gravando. Lembrando que o que eu for falar aqui de palavrão vai ser censurado. Eu vou botar um pizinho, não se preocupe. Ele é ex-presidiário e está em busca de uma segunda chance. Ele colocou um self-service com taxa de desperdício. Porra, não tô entendendo. Sua garganta que não tá colaborando um pouquinho, mas vai dar certo. Prestou? Ô, mãe, ô, caramba. Eita, que agora a garganta tá coçando, viu? É, já dizia o Miranha, cigarro dá câncer, não fume. Pessoal, também dá... Ah, eu esqueci. Eu falei já da Rádio Minas Play? Falei. Deixa eu checar aqui qual que é o nome da rádio, rapaz. Espera ainda. Vamos lá. Vai dar certo. O corno no ar. pá. José Loyola Fito. Muito bem, Jabá Feito. Ai, meu Deus, não tá. Ai. Que porra foi essa? Isso era pra ser uma mulher, era? O MC Limpa Trilho, famoso pelo hit Cachorra Safada Piranha Vagabundo. Veio até sem gás nenhum, mas vamos nós. Pro cara ir comer sopa em restaurante, era melhor ter feito em casa, não era não? Eu me confundo, ó. Pra vocês verem, você que tá ouvindo na gravação, eu ia fazendo o encerramento. Imagina se fosse no ar esta merda. Eu ia me atrapalhar todinho. Maria Antônio, me dê uma sugestão de palavra que eu posso usar na palavra-chave premiada. Ah, é. Esqueci da abertura. E fechando a sequência, Onésimo Ribeiro e a música Aline. É Onésimo Ramiro, bicho burro. Tem que ser no 100%. É um as no microfone, galera. Podem ter certeza que eu perdi o nexo com a realidade, porque não tem como, bicho. 1, 2, 3. Coloca o japonês. Continue com a bodega do Maguila e a comunicação massiva deixa que... Você aqui, ó, vocês veem, né? Eu gravo tudo, é gravado. Aí na edição é que eu vou corrigir. É a mágica do rádio. 906-06-7070, Sinoder. Oh. Mas agora eu vou de intervalo. Eu vou só coçar aqui a perna, que uma muriçoca cresceu tanto que tiveram que inter... Estou subindo pelas paredes com você. Chutando as bolas. Ei, maravilha. Hoje vai ser legal. Deixa eu só ver qual é a frequência. Que eu esqueci qual é a frequência. Ah! 74! Aí dá o gancho para o comentário. Mais do que eu, que faço o programa, quem trabalha mais são os programadores das rádios, né? Que programam o nosso programa para programar, para sair no horário certinho, né? Então, obrigado aí a todos que gastam seu tempo tendo que ouvir a gente, tendo que colocar o nosso programa aí nas emissoras, tá? E desculpem por qualquer inconveniente. Canta, Sérgio Malandro! Ai, ai, ai, biluta até, biluta até, biluta até, biluta até, salsifufu, salsifufu. Ave Maria, nome grande. Ah, tá. Doendo a cabeça aqui já. Cam Souza e um monte de conta aqui, robozinho de tigrinho, não vou ler esse tanto de coisa. Não seja um ouvinte silencioso. Qual é nosso zap? Qual será? Qual será o fim dessa história? E é assim. Assim que a gente faz. Ah, rapaz, esperem que 2025 tem mais, viu? Enfim, agora trazendo a parte musical do nosso programa, ainda nesse clima de fim de ano, de mensagens belíssimas, eu vou trazer esta, que os amigos lá de Santa Catarina, das rádios de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, parceiras da Bodega do Maguila, com certeza vão se lembrar. Glória Oliveira, ela canta pra gente Vida, essa música que é do acervo do meu amigo Diller Mando Dias. Diller, aquele abraço, feliz ano novo pra você. E essa música foi tema das campanhas de fim de ano da RBS, afiliada da Rede Roberto Marinho Traficante, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Mas a letra é belíssima, vou trazer aqui pra vocês. Depois eu trago Antônio Marcos e ele canta pra gente Vai Meu Irmão, música belíssima também, que fala sobre os feriados, né? A gente espera tanto feriado que cada dia tem um objetivo específico e nos outros a gente fica só na corrida do rato, né? É uma música pra se pensar. Então vem aí Glória Oliveira e Antônio Marcos aqui na sua bodega especial de fim de ano. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Vida é chuva, é sol, uma fila, um olá, um retrato, um farol, que será, que será? Vida é o filho que cresce, uma estrada, um caminho, é um pouco de tudo, é um beijo, um carinho, é um fio tocando uma fêmea no cio, é alguém se chegando, é o que ninguém viu, é discurso, promessa, é um mar, é um rio. Vida é revolução, é deixar como está, é uma velha canção, Deus nos deu, Deus dará. Vida é solidão, é a turma do bar, é partir sem razão, é voltar por voltar. Vida é palco, é plateia, é cadeira vazia, é rotina, odisseia, sair de uma fria, é um sonho tão bom, é a briga anotar. Vida é um grito de gol, mar, é inverno e verão. Maguila. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu quero ouvir a música de Zezé de Camargo e Luciano. Este ano quero paz em meu coração. Desejo um feliz ano novo, abençoado, para todos os ouvintes do seu programa. E também para você, viu, Maguila? Sou eu, a Cícera da Rua Belém Brasília, direto de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Você está na Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Em janeiro eu tomo todas, comemoro o ano novo. Fevereiro eu vou pro samba, chega março eu malho o povo. Em abril sou enforcado, sou Cabral na minha ilha. Chega maio, a mãe é minha, entra junho é da quadrilha. A festa é do demônio ou é de Deus? Dos dois respondem sempre os fariseus. E o samba enredo é pra nos divertir. Tem primeiro pra você mentir, tem o pico pra você fugir. Dia 30 tua prestação, vai meu irmão. Aleluia pra você matar, e o finados pra se lamentar. Cinza e páscoa no teu coração, vai meu irmão. Passa julho, vem agosto, cheio de cachorro louco. Vai setembro, vem outubro, e o dinheiro é sempre pouco. A república em novembro, vem dezembro, e eu cansado. No Natal faço presépio, pago um ano de pecado. A festa é do demônio ou é de Deus? Dos dois respondem sempre os fariseus. E o samba enredo é pra nos divertir. Quarta-feira ver o jogo então, no domingo ser o campeão. Campeonato mais uma ilusão, vai meu irmão. Dia útil tem escravidão, dia inútil tem libertação. Confundindo a tua confusão, vai meu irmão. Campeonato mais uma ilusão, vai meu irmão. Dia útil tem escravidão, dia inútil tem libertação. Confundindo a tua confusão, vai meu irmão. Vai meu irmão. Vai meu irmão. Marcos, vai meu irmão. Antes eu toquei Glória Oliveira, Vida, música belíssima. E meus amigos, chegou a hora, né? Última bodega do Maguila do ano de 2024. Quero agradecer a todos vocês imensamente, de coração, por aturarem a gente nesse ano que se passou. Não sei o que 2025 nos reserva, não sei o que o futuro reserva pra gente, mas eu posso garantir que enquanto eu estiver aqui com vocês, enquanto este programa existir, a gente vai seguir trazendo coisas novas, boas novidades pra vocês, desopilarem um pouquinho, esquecerem dos problemas da semana, porque afinal de contas o mundo anda tão pesado, né, tão carregado, que a gente tem mesmo é que zoar, tem mesmo é que ser feliz, tem mesmo é que celebrar, rir, cantar junto, contar piada, falar besteira, e ser mais nós mesmos. Eu me tornei mais eu mesmo quando eu passei a fazer este programa. É minha terapia, tá? E eu espero que vocês gostem aí da apresentada que a gente faz. E aguardem que 2025 vem muito mais besteira aí no seu rádio, tá certo? Nosso jabá antes da gente ir embora. Redes sociais, Instagram, Ian José Silva Locutor. Tem o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila. Tem o nosso site, bodegadomaguila.com.br. Tem o meu Instagram pessoal, que é o Ian José Silva 73. Tem o CD Ian José Silva Canta os Fracassos, volume 2, que está lá no YouTube. Você pode acompanhar também a playlist ideal para o seu fim de ano. Vá lá, bote na caixa de som a toda altura para incomodar os vizinhos. E para encerrar, virou tradição a gente encerrar a última bodega do ano com essa, né? A versão de Zezé de Camargo e Luciano, da grande música Marcas do Que Se Foi, dos Incríveis. E é com essa, meus amigos, que a gente finaliza a nossa bodega do Maguila de hoje. Agora, ó, não venho mais fazer programa esse ano, viu? Só ano que vem. Ah, que piada velha. Comecei o ano com a piada velha. Mas enfim, meus amigos, é isso. É isso, é isso. Muito obrigado a todos. Muita saúde, paz, felicidade pra vocês. Que dinheiro no bolso a gente dificilmente vai ter, graças aí à inflação, R$7 o dólar, ei, maravilha, mas nos vemos ano que vem, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o ano que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera, feliz 2025 pra todos. Valeu, valeu, valeu, feliz ano novo. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ver. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Acaso que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Acaso que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Todo dia nasce novo em cada amanhecer. Acaso do que se foi, e se foi, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Acaso do que se foi, e se foi. E aí, Xandinho? Para o poeta. Diga se lhe deixei faltar amor. Diga quantas vezes te fiz chorar. Diga o que foi que fiz com você. O que tem de errado em mim, preciso saber. Se deixou de gostar de mim, tem que me dizer. Diga o que eu tenho que fazer. Não, não, não, não, diga. Prometo que eu vou tentar. Diga, não tem mais pra que esconder. Mesmo que vá doer em mim, prefiro saber. Se deixou de gostar de mim, tem que me dizer. Oh, meu amor, eu não sei por que você fez isso comigo. Só sei dizer que você acabou de acabar comigo. Oh, oh, meu amor, sabe mesmo, né? Eu não sei por que você fez isso comigo. Só sei dizer que você acabou de acabar comigo. Mas vou tentar te esquecer. Vou procurar alguém que me faça feliz. Eu vou tentar te esquecer. Vou procurar alguém que me faça feliz. Eu vou. Diga se lhe deixei faltar amor. Parabéns, Xaninho. Um poeta. Bom, eu tô cantando com tu. Quando você ficar bem com a moça, se lembre, viu? Verdade, Xaninho? É sim. Bora um arranca-pézinho. A paz do Senhor Jesus Cristo, glória. Quem fala aqui é o Diácono Kleber Monteiro, do programa Tarde com Cristo. Queremos agradecer aos ouvintes da Maturia FM, do nosso programa Tarde com Cristo. Queremos desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Ô, glória! Deus abençoe a todos e boas festas. Maturia FM, uma nova sintonia. Com você em qualquer lugar. 104,9. Acesse nosso site www.maturiafm.com.br. Interaja com a nossa equipe 819-8254-4769. Com você em qualquer lugar. Maturia FM, uma nova sintonia. A Rádio Povo. Rádio Povo. Giro de notícias, giro de notícias. As principais informações do Brasil e do mundo. Giro de notícias no ar, é você bem informado de hora em hora. PM dá tiro a queima-roupa em homem que filmava ação policial em Osasco, na Grande São Paulo. Secretaria da Segurança Pública alegou que o rapaz de 24 anos tentou tirar a arma de um policial, mas registro de câmera de segurança não mostra conduta. Homem foi socorrido e encaminhado ao hospital. Arma do PM foi apreendida para perícia e um inquérito policial militar foi instaurado para apurar os fatos. Celulares de Campinas recebem alerta sonoro inédito no estado de São Paulo para avisar sobre enchentes e ruído assusta moradores. Medida inédita é uma nova estratégia da Defesa Civil, o que começou a ser implementada para evitar que as pessoas sejam surpreendidas por fortes temporais. Este foi o nosso Giro de Notícias nesta sexta-feira, 27 de dezembro de 2024. Eu, Diego Soares, volto a qualquer momento para você. Giro de Notícias. A qualquer momento, mais informações. 9 horas e 4 minutos.